Não é fácil não pensar em você. Não é fácil. É estranho não te contar meus planos. Não te encontrar todo dia de manhã enquanto eu tomo meu café amargo. Ainda boto fé de um dia te terá ao meu lado. Consigo esquecer.